noite. Que alegria estar aqui mais uma vez. Eu me sinto parte dessa casa, né? Quando me perguntam, aqui em Rio Preto você trabalha em quais centros? Eu logo já vou dizendo, Francisco de Assis, Allan Kardec, Consolador, porque são casas que são muito similares ao nosso Grupo Maria de Nazaré lá em Votuporanga, e onde eu me sinto à vontade, como se estivesse em casa mesmo. Francisco de Assis. Vou pedir para baixar o violão só um pouquinho, por favor. Dentro da sua túnica única, embalado no seu corpo, de braços abertos a certo, que nunca fechou sua mão. Com a natureza e os animais, falava a mesma língua, abestorando sobre seus ombros, pomba. Onde houver guerra, que eu leve a música. Onde houver guerra, que eu leve a música. Onde houver guerra, que eu leve a música e a paz. A música e a paz. Em momentos de guerra, de mudanças. Ouvimos no noticiário essa semana, na abertura dos Jogos Olímpicos. Quem assistiu pelo menos um pedacinho da abertura, levanta a mão. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Mas um detalhe chamou a atenção. Um jovenzinho chinês, um garotinho, que ficou soterrado nos escombros, no terremoto, naquela cidadezinha que desapareceu. 5 andares do prédio da escola em que ele estava. Ele e a irmãzinha. E tudo foi abaixo. E eles ficaram soterrados lá, vivos, embaixo de uma maquis de concreto. E as crianças começaram a chorar, desesperadas, né? E o garotinho disse, calma, vamos cantar. Começaram a cantar todos juntos. E foram salvos por causa do som da música. As vibrações sonoras deles cantando chegaram até a superfície e eles foram retirados dos escombros com vida. Graças a cantoria. Cantar faz bem. E até pode salvar a vida, hein? E era tão corajoso o garotinho que depois ele saiu correndo, viu a irmãzinha e voltou lá dentro para socorrer a irmãzinha. Parece que ainda um tijolo caiu na cabeça dele, né? Mas mesmo assim ele não desistiu. Foi até lá, pegou a irmãzinha, mesmo sangrando, né? Com a cabeça machucada. Ele voltou, dando um exemplo de coragem. Que exemplo de um pequeno garotinho, né? Cantar num momento de desespero. Olha só, é pra gente refletir. Cantar, emitir vibrações sonoras que nos fazem bem num momento de tristeza. No momento como o qual nós estamos passando, que muitas vezes a gente vê no noticiário, que às vezes dá vontade de nem ver, né, nem assistir, a guerra. A guerra. Ah, mas é lá na Rússia. Mas já está interferindo no Ocidente. Ocidente, Oriente, no planeta. Momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis, essas guerras, essas lutas, nos lembram que nós temos desafios, que seriam guerras, mas num nível menor. Guerras vítimas. Desafios dos tempos modernos, vamos chamar assim. Se lá no passado nós tínhamos que vencer as piores adversidades materiais para sobreviver, hoje nós temos que lutar, que vencer as piores adversidades íntimas para conseguir ter paz, para conseguir ter equilíbrio, que muitas vezes nos falta. Outro dia eu ouvi um comentário que me deixou perplexa. Ah, o mundo está ficando pior. Você vê quanta crueldade, a gente vê no noticiário lá do Fantástico, o rapaz, o que ele fez com aquela moça inglesa. Que atrocidade, o mundo está ficando pior. E eu disse, não, o mundo não está ficando pior. Pelo contrário, o mundo está muito melhor do que já foi. Joana de Ângeles diz que nunca se amou tanto sobre a face da terra. Nunca existiu tanto afeto, tanto carinho, tanta afeição como existe hoje no nosso planeta. Se antes nem os pais abraçavam e beijavam os filhos, hoje o pai não só abraça, beija, como cuida do filho, os filhos. Isso não é uma prova latente, patente, de que nós estamos evoluindo em afeto? E amor, e sentimentos edificantes e bons. Ah, mas alguém disse para mim, que isso? Você não viu a crueldade? Eu disse, sim, a crueldade. A crueldade de uma ou outra criatura, um fato isolado. Porque lá na antiguidade, a crueldade era geral e aplaudida. Quando os povos eram cruéis, não era um ser humano que era cruel, eram povos inteiros, nações inteiras, que usavam de crueldade para dominar, torturar. Hoje não. Hoje é um ou outro caso isolado. E este caso isolado causa comoção geral, global. Vocês já perceberam? Quando acontece um caso de crueldade, todo mundo fica indignado, não é assim? Ninguém se conforma, ninguém acha certo. E lá na antiguidade, todo mundo aplaudia um caso de crueldade, vários casos de crueldade. Então nós estamos evoluindo sim, porque a nossa sociedade hoje é muito melhor do que já foi. A humanidade hoje é muito melhor do que já foi. E segundo o livro dos Espíritos, questão 756, que faz a seguinte pergunta aos Espíritos: a sociedade será que um dia não terá mais malfeitores? Será que um dia sobre a face da terra não haverá mais pessoa cruel? E olha a resposta que os Espíritos nos dão. Um dia a terra será só dos bons. Um dia a terra será só dos bons. Mas e essas pessoas cruéis que nós vemos ainda hoje? Estão tendo as últimas oportunidades de se voltarem para o bem, de se voltarem para o amor, para a fraternidade. Eu vi uma frase hoje que eu anotei para não esquecer, para repetir aqui, porque eu achei muito interessante. Louis Pasteur. Frase de Louis Pasteur. Creio que a ciência e a paz triunfarão da ignorância e da guerra. E os povos chegarão a um acordo não para destruir, mas para construir. E que futuro pertencerá aos que mais tiverem trabalhado para aliviar o sofrimento humano. E olha que ele nem era espírita, hein? Ele já repetiu aqui a frase que os espíritos disseram, né? O futuro do nosso planeta pertencerá aos que mais tiverem trabalhado para aliviar o sofrimento humano. Nós vamos cantar a música Mudança. Vai ser projetada ali. Quem já conhece, canta junto. E quem não conhece, é uma oportunidade para conhecer e cantar também. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Que um dia o mundo vai melhorar. Vou fazer o que posso, a semente vou plantar. Não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou conhecer, hoje mesmo vou mudar, para melhor, eu vou mudar, para melhor, um mundo novo e feliz, na terra vai germinar. Alegria de noite e de dia, no perdão, na emoção, mais harmonia, mais amor no coração. Não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar, para melhor, eu vou mudar, para melhor. Se cada um faz sua parte, toda parte faz um todo. Se fazer parte desta vida é um bem se entregar. Não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar, para melhor. Eu vou mudar para melhor. Com amor e carinho, a chuva caindo, na flor se abrindo, na vida feliz, de corpo e alma, para o brilho trabalhar. E a cada dia a semente vai brotar. E não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar, para melhor. Eu vou mudar para melhor. Mudanças na nossa vida estão acontecendo e nós, às vezes, nem percebemos. A sociedade está mudando o tempo todo, todos os dias. O mundo está mudando. O tempo todo, todos os dias. Aliás, em todos os momentos e segundos, tudo está em constante transformação na natureza. A física quântica já comprovou que até a matéria mais inerte, mais rígida, mais dura, uma pedra, está em constante movimento. Em transformação, nada está parado. Então, nós não podemos cruzar os nossos braços, né? Nós temos que lutar para melhorar o nosso planeta. Ah, mas como que nós vamos melhorar o planeta? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 912, que diz assim: qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Qual o meio mais eficaz de nós evoluirmos aqui na Terra? E a resposta é: abnegar-se. Uma palavrinha só. Nossa, dá para escrever um tratado, a gente pensa, né? Quanta coisa a gente pode fazer para se melhorar, né? Ou para melhorar o mundo, ou para evoluir. Os espíritos respondem numa palavrinha: abnegar-se. Aí nós vamos lá olhar no dicionário o que é abnegação. No fundo, todo mundo já sabe, não sabe o que é abnegação? Então tá. Eu vou ler então: sacrifício voluntário. Todo mundo já tinha pensado isso, né? Sacrifício voluntário do que há de egoístico nos nossos próprios desejos e tendências naturais de seres humanos, em proveito de uma ou mais pessoas, em proveito de uma causa ou de um ideal. Olha só, abnegação. Você fala, mas é só uma palavrinha. Mas como é profundo, né? Sacrifício. Sacrifício íntimo. Lembra quando eu falei dos desafios que nós temos hoje, os conflitos que nós temos hoje? Hoje, a nível de pensamento, de sentimentos, esses são os desafios modernos que nós temos. Não é lá ficar com medo dos leões, né, de ser devorado vivo pelos leões. São os desafios psicológicos, mentais, morais, a nível de sentimento e de pensamento. Daí, nós vamos lembrar do que devemos fazer para evoluir. Lembra lá da frase de Luiz Pasteur dizendo que o trabalho para aliviar o sofrimento humano é que vai fazer a humanidade melhor? Isso que vai tornar a humanidade melhor também vai nos tornar melhores. À medida em que nós tivermos a oportunidade e usar a oportunidade de servir, de ser útil, de ajudar, de trabalhar, de agir no bem, para o bem, pelo bem, no bem geral. Esse é o ideal que nós devemos ter aqui na Terra. Cultivar a tristeza é um vício que atrapalha. Já não há tanta beleza, só chorar já é mortalha. Remoer todo problema é morrer afogado na areia da praia. Se a alegria contagia, é porque o sorriso se espalha. A vida foi feita pra felicidade, é só despertar para a realidade, que é o amor no bem geral, a solução é ter um ideal, a solução é ter um ideal, no bem geral, a solução é ter um ideal. Esse ideal de trabalhar pelo bem, de lutar contra o nosso próprio egoísmo. Olha a definição de abnegação. É lutar contra os nossos desejos, os nossos prazeres, e servir, e ser útil. Isso é abnegar-se. Sacrificar a nós mesmos pela causa do bem. Essa luta íntima, essa guerra íntima, esse desafio que nós vamos vencendo a cada dia, vai nos fazer sentir alegria. Essa alegria que contagia, que faz bem, que dá ânimo, é o trabalho no bem que proporciona. E tem mais, hein? O trabalho no bem também proporciona paz de consciência. Olha quanta coisa boa! Alegria, paz de consciência, ânimo, amplia a fé. Quanto mais você trabalhar no bem, mais ampliará a sua fé. É uma corrente, né? E é uma lei de causa e efeito também. Todo bem que a gente plantar, nós vamos colher, né? Ah, mas alguém pode pensar, eu já estou bem, eu já trabalho bastante no bem, já sou útil, né? Ou como disse um amigo nosso, ah, eu já sou bonzinho, não tá bom? Eu falei, não, não basta ser bonzinho. Mas como? Não, não basta ser bonzinho. Não basta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Porque se você não fizer o mal, aliás, se você não fizer o bem, você está fazendo o mal. Como assim? É que o mal é a ausência do bem. Então, se você não fizer o bem, não ajudar, não ser útil, não trabalhar, não colaborar, você estará fazendo mal. E a responsabilidade é grande, né? O livro dos Espíritos diz assim, qual o pior vício, o pior defeito, o mais radical, que a gente deve lutar com afinco para erradicar do nosso íntimo? E a resposta é o egoísmo. Quando nós pensamos só em nós mesmos. Agora, conversando com as minhas filhas, que estão ali para me ajudar, né? Elas me deram uma definição muito boa de orgulho. Orgulho é quando você não pode brincar de esconde-esconde. Eu falei, por quê? É porque você se acha. Eu gostei, né? Aí vem a definição de egoísmo, né? E egoísmo? O egoísmo, você também não pode brincar de esconde-esconde. Por quê? É porque a gente sempre esquece dos outros, né? Só se acha. Então, o orgulho, o egoísmo, são as causas primárias, são as raízes mais profundas de todo o mal que existe sobre a Terra. Olha só, hein? Como é grave. Todo o mal que existe sobre a Terra tem por alicerce, por raiz profunda, o egoísmo. O egoísmo do ser humano. Aí tem uma questão do livro dos Espíritos. Bom, se o egoísmo é o pior de todos os males, e se ele está lá arraigado dentro de cada um de nós, como fazer para destruir o egoísmo? Questão 917. Resposta. Vocês não vão acreditar. Desenvolvendo a caridade e o amor ao próximo. Não é aquilo que eu já falei lá da abnegação? Só que com outras palavras. Fazer o bem, ser útil, ajudar, amparar. Quer dizer que à medida que a gente é útil e faz o bem aos outros, nós estamos erradicando o egoísmo e o orgulho de dentro de nós mesmos. Ou seja, estamos evoluindo, certo? Se cada um de nós evoluir, Meu Deus, o que vai ser desse planeta? Uma bênção! Vai ser um planeta mais evoluído. Né? Aí vem lá uma questão 919 do Livro dos Espíritos que diz assim: ah, é? Então qual o meio mais eficaz que eu tenho para evoluir aqui na Terra? Como que eu posso evoluir mais rápido, mais eficaz, mais prático? E aí vem a resposta de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos, fazer aquela viagem interior, né, de questionamento. Santo Agostinho até ele faz uns detalhes assim, né, fala assim: faça perguntas para você mesmo. Quem você é, quais são seus defeitos, suas tendências inferiores e infelizes, no que você pode melhorar, como você pode melhorar, como é que as pessoas que estão ao teu redor vão ficar mais felizes com você, como tem sido a tua atitude. E esse questionamento, gente, tem que ser feito todos os dias. Aí vem lá uma questão do Evangelho que diz assim, ó, no capítulo 10, item 7. Qual é o sacrifício, se nós temos que sacrificar a nós mesmos, fazer uma autoavaliação, né, um auto-reconhecimento dos nossos defeitos, se nós temos que fazer o bem, qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? É a renúncia do orgulho e do egoísmo. É perdoar. Perdoar, perdoar. À medida que nós perdoamos, nós nos melhoramos. À medida em que nós perdoamos, nós nos aliviamos. Se alguém nos faz o mal, esse alguém se torna mal. Se nós perdoarmos, nós estaremos em situação melhor do que quem nos atingiu com o mal. Se nós revidarmos, estaremos numa situação pior do que quem nos atingiu com o mal. Ou seja, é melhor perdoar. É melhor reconciliar. E amar. Amar, amar, amar sempre. Cada vez mais. Amar com mais intensidade. Amar no sentido exato da palavra. Amar verdadeiramente é orar, abençoar, vibrar, principalmente por aqueles que não merecem. É o sentido do amor maior. Amar é abençoar mesmo tendo o direito de revidar. Alguém pode pensar: ah, mas não é fácil perdoar. Não, eu não disse que é fácil. Mas nós já não vimos aqui nesse estudo dos Livros dos Espíritos que a gente tem que ter sacrifício? Que nós temos que ter umas guerras íntimas? Que temos que ter desafios e lutas? E quantas lutas a gente tem aqui na Terra? Essa do perdão é uma delas. Outro dia eu vi uma pesquisa feita com pacientes terminais na Alemanha, numa clínica. E essa pesquisa pesquisou durante anos pacientes terminais. E a pergunta era, para aqueles pacientes todos, né, centenas de pacientes que estavam à beira da morte, do que você se arrepende? E a resposta, uma porcentagem altíssima, a grande maioria: me arrependo de não ter perdoado. Me arrependo de não ter amado. Amar, amar, amar, amar, amar, amar, amar. Como é fácil viver bem, é só por amor do coração. Xavier tem uma frase que é a minha preferida. Ele diz assim: embora nem sempre a gente possa voltar atrás e fazer um novo começo, nós sempre, qualquer um de nós, podemos sempre começar hoje a fazer um novo final. Nós não podemos voltar atrás e fazer tudo de novo, corrigir tudo de novo. Muitas vezes não podemos. Mas nós podemos, a partir de hoje, de agora, mudar o final, mudar o futuro. Porque o futuro nós fazemos hoje, agora. E nós podemos. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio para amar, para perdoar, para orar pelas pessoas, principalmente por aqueles que às vezes nós achamos que não merecem, para vibrar por todos. E ninguém precisa saber. É uma sensação maravilhosa esse poder que nós temos de ajudar sem que ninguém perceba, com a força do nosso pensamento, do nosso sentimento. E muitas vezes nós temos que nos empenhar mais ainda, usar o nosso olhar para abençoar, as nossas mãos para abençoar, a nossa voz, o nosso sorriso, o nosso abraço, o nosso carinho. Que a maioria dos problemas que nós temos hoje, de dificuldades de relacionamento e de convivência, são falta de carinho, falta de afeto. Entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, entre esposos, falta de carinho, falta de afeto. É triste. Mas que bom que a gente está constatando isso. Graças a essa bendita doutrina espírita, nós temos essa consciência de que devemos cada dia mais lutar com as nossas forças íntimas, com a ajuda de Deus, orando, trabalhando, nos empenhando pelo bem geral. E o retorno é imediato. É imediato. A sensação agradável de poder ser útil, de se sentir mais alegre, mais leve, mais feliz, ajudando, sendo útil. Então, que nós possamos nos lembrar sempre que o futuro, lembra da questão 1019 lá do Livro dos Espíritos, um dia a Terra vai ser um planeta feliz? Resposta: sim, vai ser. Sobre a Terra ficarão os homens de bem, reinará o amor, a paz, a fraternidade, a bondade, a compaixão, o amor e o perdão. E todos seremos mais felizes. Mas como diz na música Mudança, nós vamos esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar? Ou nós vamos começar hoje mesmo essa mudança íntima? Porque é com a mudança íntima que nós iremos mudar o mundo, o planeta. A vibração do planeta começa em cada um de nós, com os nossos pensamentos edificantes e construtivos de amor, os nossos sentimentos de compaixão, ao invés de crítica e condenação. E aí nós vamos lembrar de sorrir. Sorria. Sorria sempre. Sorria, ainda que a tristeza domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria e cada dia vai mudar para melhor. Sorria, ainda que a tristeza domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria e cada dia vai mudar para melhor. aprendo a olhar a vida com os olhos do amor. E vejo entre os espinhos a beleza da flor. Sorria, ainda que a tristeza lhe domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria, cada dia vai mudar para melhor. E lembre-se que tudo tem razão de ser, que nada acontece por acaso. Aprenda com a dor que faz crescer. Sorria, ainda que a tristeza lhe domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria, cada dia vai mudar para melhor. Mas não basta apenas querer viver, cruzar os braços e pedir coragem. Levante, cante, faça a vida acontecer. Sorria, bem forte, vai. Ainda que a tristeza lhe domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria, cada dia vai mudar para melhor. Sorria, olha que lindo que é ouvir vocês cantando. É uma emoção. E nós vamos cantar mais uma música para encerrar. A música Eu Sou Feliz. Mas antes eu vou lembrar de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Que estando Jesus lá na cruz, Maria chorava ao lado de João, o jovem evangelista. E Jesus, vendo ali o sofrimento da mãe, imaginem, né, o sofrimento de uma mãe diante de um filho, numa situação tão triste. Jesus olhou para Maria e com os olhos direcionou seu olhar, dizendo assim: mãe, olha aí o seu filho, mãe. Direcionando os olhos para João, jogando para ela aquela mensagem de que se por um lado ela ia perder a convivência com aquele filho por alguns instantes, que a nossa vida aqui na Terra são instantes diante da eternidade, por outro lado ela ganharia um filho para conviver, João Evangelista. E Jesus, voltando o seu olhar para João, disse: filho, eis aí a sua mãe. João e Maria abraçaram-se como mãe e filho. Ficaram juntos e, passado alguns tempos, foram para Éfeso, numa casinha bem humilde, no alto de uma montanha. E lá, Maria de Nazaré e João Evangelista começaram a receber os doentes. Eram filas de doentes. E eles cuidavam, tratavam, ajudavam. Maria tinha um carinho, um amor de mãe para com todos eles. Um afeto, uma compaixão que ela transferiu daquela que ela tinha para com o filho, tão amado, ela transferiu para outros filhos. Foi lá que Maria ganhou o apelido de Mãe Santíssima, se é que podemos chamar de apelido, né? Mãe Santíssima, tamanho era o carinho, o afeto que ela cuidava de todos os pobres e doentes, que ela começou a ser chamada de Mãe Santíssima por todos eles. Até que chegou o dia, ou melhor, a noite, em que Maria iria retornar ao plano espiritual mais elevado, o qual certamente ela pertencia, devido aos inúmeros trabalhos no bem, aos inúmeros momentos, dias, horas e noites de doação de si própria no amor e na caridade. E foi assim que Maria recebeu a visita naquela noite memorável de Jesus, que se materializou à sua frente. E narra, Irmão X, no livro Boa Nova, que Maria fez um pedido. Antes de ir aos planos celestiais mais elevados, onde ela já podia ouvir as melodias abençoadas dos espíritos que iriam recebê-la, ela pediu para ir visitar os cristãos que seriam sacrificados nos porões dos círculos romanos. E foi assim que ela, em espírito, foi transportada para Roma, chegou aos porões e viu o estado lastimável em que estavam aquelas criaturas. Centenas de cristãos, todos ali há dias presos nos calabouços do subsolo, sem alimentação, sem água, esperando a manhã seguinte, quando seriam devorados vivos pelos leões, por seguirem Jesus. Maria, então, vendo a desolação, a tristeza, a angústia daqueles cristãos que enfrentavam com coragem o sacrifício, a luta, o desafio de seguir Jesus, Maria aproximou-se de uma jovem e sussurrou: canta, minha filha, canta! E a partir daquele momento, narra a história que todos os cristãos, quando adentravam os círculos dos romanos para serem sacrificados e torturados, entravam cantando. Então não é só o jovenzinho que cantou lá na China. Maria nos inspira a cantar. Cantemos quando estivermos tristes. Cantemos quando estivermos abalados. E se não pudermos cantar, pelo menos pensemos numa melodia agradável, numa letra agradável, que irá nos fazer mudar a sintonia para pensar, apesar dos desafios, apesar das lutas, das tristezas, das guerras íntimas, físicas, morais, materiais, pelas quais nós temos que passar para evoluir, apesar disso, eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu tenho corpo. Eu tenho esperança. Eu tenho a doutrina espírita que me alivia a dor, que me dá compreensão do sofrimento, da morte, da doença, do desespero. Que possamos lembrar do quanto somos felizes, mesmo com as nossas lutas e guerras íntimas, para vencer essas dificuldades que temos hoje. Eu sou feliz. É emocionante ouvir a vibração do som de vocês. Dá um ânimo, uma alegria. Pensem nisso e cantem mais. Eu sou feliz, eu sou feliz. vou contagiar. Posso sonhar com um dia melhor, e sei que esse dia vai chegar. Eu sou feliz, eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz. Sou muito feliz. Ganhei de presente da vida o corpo, e posso dizer isso já não é pouco. Nem vou reclamar desta vida sofrida, pois terei a chance de crescer. Já aprendi o caminho, vou aproveitar e doar mais carinho. Amor e afeto, o remédio correto para aliviar a dor, seja de quem for. Eu sou feliz, eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz. E eu sou feliz, sou muito feliz. Que lindo! Eu sou feliz, eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz.